Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7. Hoje é domingo, estamos a 5 de dezembro de 2010 e eu cá estou para lhe fazer companhia nos próximos aproximadamente 30 minutos. Ora, disse-lhe ontem que iríamos ter música variada, certo? Pois, mas eu ontem descobri aqui umas coisas engraçadas, os instrumentais que decidi partilhar consigo. E vou fazer isto também na próxima semana, mas hoje vou fazer isto com os Evanescence, na próxima semana vai ser com os Linkin Park. É que ambos têm um tributo, ambas as bandas têm um tributo de piano. Ora, vamos lá escutar hoje algumas das músicas dos Evanescence em piano. Uma delas, e a primeira, chama-se Bring Me To Life, e foi um dos temas que mais sucesso trouxe a esta banda. Igual a este, são mesmo Everybody's Fool e My Mortal. Não acho que haja muitos outros que tenham igualado tanto sucesso como estes que vamos ouvir. Pois muito bem. Ora então, iniciamos assim esta edição do nosso Nota 7, edição para a tarde de 5 de dezembro de 2010. Thank you. Everybody's Fool, uma das grandes músicas dos Evanescence, dos princípios da sua carreira. Já lá vão 7 anos desde que se iniciaram no mundo da música, pelo menos desde que surgiu My Immortal. Ora, esta música Everybody's Fool, sem dúvida que foi uma música, enfim, que fez muito sucesso e que tocou bastante nas rádios naquela altura. Vamos ouvir então Everybody's Fool. É a segunda música de hoje do Nota 7. Thank you. Whisper foi um tema que fez algum sucesso e que nós também vamos recordar nesta emissão do Nota 7. Whisper foi mais uma das músicas dos Evanescence. Não há muito a dizer sobre esta. É uma melodia bonita, aliás, como praticamente todas as dos Evanescence. Vamos ouvir então Whisper. Ficar com um dos temas que mais sucesso trouxe a esta banda, Going Under, a música que se sucedeu, se não me engano, a My Immortal, que vamos ouvir a seguir. Sem dúvida que foi um grande sucesso, mais um aqui também tocado ao piano, e que belíssimas melodias, tão rock, aqui tão calmas e tão serenas. Thank you. claro, terminamos esta emissão com o tema que talvez melhor represente, digamos assim, os Evanescence. Estou a falar precisamente de My Immortal. Foi o tema que os catapultou para o sucesso que ainda hoje têm. Ora, pois, muito bem, vamos então ficar com o instrumental de My Immortal para fechar a emissão de hoje da Rota 7. Deixo-lhe um grande abraço, votos de continuação de um ótimo domingo e no próximo sábado eu cá estou para mais um Rota 7. Fique bem, um forte abraço e até de hoje a 7 dias.